Fabio, forte bravo. Zero, uma pressão da Momo, bravo, uniforme. Герой Фрегатор. Três, decolou a água, Alerta, aguardando pro de Alerta. Três, dois, três, minha zero, tá? Três, dois, oito, três. Controle 35486, decolado, subida Momo. Grato, boa tarde, na verdade, 37. Controller Salvador Bartolomeu 9036. Leader 9036.